Natural você encontra nas farmácias e casas de produtos naturais. A Óticas Cruz avisa as datas do atendimento do oculista de Teresina para o mês de agosto. Dia 19 de agosto, sexta-feira, a partir das 7:30 da manhã, em Paulistana, na Óticas Cruz. Dia 20 de agosto, sábado, às 8 horas, em Betânia, na Óticas Cruz. Às 11 horas, em Jacobina do Piauí, na Cooperativa. E às 15 horas, no povoado Umburana, na Igreja. Dia 21 de agosto, domingo, às 8:30 da manhã, em Juazeiro do Segundo, no posto de saúde. Dia 22 de agosto, segunda-feira, às 8 horas, em Lagoa do Barro, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E às 10 horas, em Queimada Nova, na Óticas Cruz. Aproveite a oportunidade e compre seu óculos de grau completo na promoção do mês de agosto, no preço de à vista, e ganhe R$150 de desconto. A prazo, parcelamos em 7 vezes no crediário próprio e 8 vezes no cartão de crédito. Compre e concorra a sorteios de prêmios da campanha Natal Premiado. Um ferro elétrico, um ventilador, uma sanduicheira, um tablet e uma moto pop 110 zero quilômetro. Óticas Cruz, consultas computadorizadas. Agende logo sua consulta e garanta sua vaga com um profissional experiente. Ligue 99401-9418. 9439-2771 e 99404-4706. Óticas Cruz, cuidando de sua visão. Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol, você encontra nas boas farmácias. Refritec Motores. Rebobinagem de motores, bomba submersa, de fosso artesiano, forrageira e serviços em geral. Rua Joaquim Macedo, 338, Centro. Telefone 994-320405. Organização Carlinhos. Atenção! José Mário de Castro, chefe do INCRA de Paulistana, Piauí, avisa a todos os proprietários de terra que a cobrança do imposto do INCRA de 2022 já está disponível para pagamento. Data de vencimento, 17 de agosto de 2022. Avisa também que faz ITR pela primeira vez e renovação do ITR e INCRA. Procura o mesmo na sua residência, na Rua da Ronda, vizinho a Márcio e Regis, lotação, próximo a Zé Lima. Agradece o mesmo, José Mário de Castro. Rádio Ingazeira, a sua companheira. Seis horas mais 50 minutos na cidade de Paulistana, é o programa Forró na Roça. E atenção, você que queira adquirir o ponto da rifa dos festejos de Nossa Senhora dos Humildes aqui de Paulistana, procure Saulo Damasceno ou Zé Damasceno aqui ao lado da Rádio Ingazeira e adquira já o ponto da sua rifa. O ponto custa apenas R$10. O sorteio será no dia 15 de agosto. São 10 prêmios, entre eles duas motos, zero quilômetro. Senti, eu tentei me controlar pra não chorar. você não dá. Meu bem, voltar. Se eu perceber mudança em você, uma chance até posso te dar. Amor, quero te ter, não posso te perder. Podemos, meu bem, voltar. Volta Amor tocando agora no seu rádio, é o programa Forró na Roça. Seis horas mais 55 minutos na cidade de Paulistana. E por aqui vamos colocando ponto final em mais um programa. Voltamos amanhã, se assim o nosso Deus nos permitir. Ah, você ficou conosco até agora? O nosso muito obrigado pelo carinho e audiência de sempre. Mas fique aí, que na sequência vem Engazeira Notícias. Tenha todos um bom dia, uma ótima quarta-feira para todos. Fique com a última de hoje. Flávio José cantando Temporal de Saudade. Tchau e até amanhã! Toda vez que eu me lembrar, penso que você está aqui. Um arrepio que me dá, dá vontade de chorar, sorrir. Nas dunas do teu amor, um temporal de saudade. Nas dunas do teu amor, um temporal de saudade. Uma nuvem lá no céu desenhou seu rosto tão distante, seu olhar no meu caminho brilhou qual pedra de diamante. Vem menina, não me deixe só, dá um beijo e vai pra longe. Tropéis de vento, vendavais de amor, chuva fina que chegou molhando. Cada barco tem um navegador, alegria de te ver chegando. Quanto tempo pra viver e querer você. Toda vez que eu me lembrar, penso que você está aqui. Um arrepio que me dá, dá vontade de chorar, sorrir. Nas dunas do teu amor, um temporal de saudade. Nas dunas do teu amor, um temporal de saudade. Uma nuvem lá no céu desenhou seu rosto tão distante, seu olhar no meu caminho brilhou, qual pedra de diamante. Vem menina, não me deixe só, dá um beijo e vai pra longe. Tropéis de vento, vendavais de amor, chuva fina que chegou molhando. Cada barco tem um navegador, alegria de te ver chegando. Quanto tempo pra viver e querer você. A partir de agora, no ar, Engazeira Notícias, trazendo as principais notícias do dia. Apresentação, Cleodon Albuquerque e Marlon Torres. A partir de agora, o Engazeira Notícias, ao vivo pela Rádio Engazeira AM de Paulistana, Piauí. Pela frequência de 1470 kHz, ZYI 913, ondas médias. E pelo site www.radioengazeira.com.br. Também no seu tablet, no seu celular, no aplicativo Rádios Net. Equipe do Engazeira Notícias nesta quarta-feira. Direção-geral Caio Damasceno. Redação, apresentação de Marlon Torres. e Cleodon Albuquerque. As notícias que são destaques, as notícias da hora. Aqui no estúdio, vamos conversar com o coordenador de área do IBGE, Marcelo Souza, que nos fala do início e a expectativa do trabalho do Censo 2022. Já aqui no estúdio da Rádio Gazeira. Marcelo já está aqui, inclusive. Previsão do tempo. Paulistana, 7:03, quarta-feira de sol aqui na cidade. Umidade relativa do ar 70%. Vento a 1,8 km por hora. Temperatura máxima na casa dos 33 graus. Bom dia, Marlon Torres. Muito bom dia, Cleudão Albuquerque, ouvintes do Engazeira Notícia. Vem aí as manchetes de hoje. Aconteceu, virou notícia. As notícias do dia. Ato com Lula altera trânsito na Avenida Kennedy nesta quarta-feira. Suspeitos derrubam poste e deixam mais de 11 mil pessoas sem energia no sul do Piauí. Sejus deflagra operação e faz remoção de presos no Piauí. No Piauí, a autuação por consumo de álcool cresce em julho, aponta balanço da PRF. Silvio Mendes registra candidatura e declara bem avaliados em R$1.900.000. TSE atende pedido de defesa e libera acesso aos códigos fontes das urnas eletrônicas. Lula vem ratificar o nome de Rafael ao governo do Piauí, diz Merlong Solano. China convoca embaixador dos Estados Unidos sobre visita de Pelosi a Taiwan. Aqui no estúdio, ao vivo, entrevista com Marcelo Souza, coordenador de área do IBGE. Estas e outras notícias no seu Engazeira Notícias, que está começando agora. Aconteceu, virou notícia. E atenção, você se sente fraco, esgotado e com imunidade baixa, tome Polimax. Polimax, diariamente, você vai fortalecer o seu sistema imunológico, prevenindo gripes, resfriados e te protegendo da cabeça aos pés. Polimax é para você que precisa ter saúde em época de pandemia. Polimax é a vitamina que o seu corpo precisa, esse eu garanto. Polimax combate a fraqueza no corpo, anemia e tonturas. Polimax combate o estresse, cãibras, alivia dores no corpo e diminui a fadiga. Você está desanimado, se sentindo nervoso, com insônia e sem disposição para nada, tome Polimax. Polimax combate fadiga, insônia e dormência no corpo e é amigo do coração. Você tem problemas de esquecimento e quer reativar a sua memória? Tome Polimax. Polimax combate cansaço no corpo e na mente, fortalece os nervos, músculos e ossos. Você, mulher que está sofrendo com queda de cabelo e com unhas fracas, com apenas 2 cápsulas de Polimax por dia, você terá cabelos e unhas fortalecidas. Polimax te dá mais energia e disposição. Polimax é a vitamina do trabalhador. Mas atenção! Se nas farmácias alguém te oferecer outro produto dizendo ser a mesma coisa, não aceite. O Polimax não tem genérico e nem similar. O verdadeiro Polimax tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco. E o seu filho anda sem apetite, sem querer fazer as refeições e não quer se alimentar bem, não se preocupe. Chegou o Samba Caetá da Carmel Kids, o primeiro digestivo natural infantil do país, feito exclusivamente para crianças. O Samba Caetá da Carmel Kids vai melhorar o processo digestivo do seu pequeno, eliminando todos os dias as toxinas e impurezas do organismo, trazendo muito mais saúde e disposição para o seu filho. Além disso, o Samba Caetá da Carmel Kids contém vitaminas A, C, D, zinco e selênio. Esses elementos naturais vão proteger seu filho de gripes, resfriados, viroses, alergias e ainda vai fortalecer ossos e músculos para ele se desenvolver bem. Mas atenção, na hora de comprar seu Samba Caetá da Carmel Kids nas farmácias e lojas de produtos naturais, se te oferecerem outros produtos dizendo que é a mesma coisa, não aceite. Exija o legítimo Samba Caetá da Carmel Kids, porque igual ao Samba Caetá da Carmel Kids, somente o Samba Caetá da Carmel Kids. Mais uma novidade da Carmel Produtos Naturais. Há mais de 60 anos, cuidando da nossa saúde. E você quer controlar a sua taxa de triglicerídeo, colesterol ruim, ácido úrico, diabetes e pressão alta? Tome o Acabe todos os dias. Com o Acabe dê adeus à azia, má digestão, boca amarga, mau hálito e gordura no fígado. O Acabe também te auxilia no combate ao refluxo, úlcera, gastrite, má circulação, prisão de ventre, enxaqueca, dores causadas pelas pedras nos rins e na vesícula. Tudo que você come te causa dores no estômago e te enche de gases, então você precisa tomar Acabe. Tomando Acabe, você vai cuidar da sua saúde e ainda vai poder comer tudo que tem vontade sem se sentir mal. Mas atenção, chá Acabe é vendido apenas em farmácias e lojas de produtos naturais. Não tem genérico e nem similar. O verdadeiro Acabe tem um nome na Tubio, escrito na caixa e no frasco. Não aceite imitações. Fique Plena é um suplemento feito especialmente para a saúde da mulher. O Fique Plena age como regulador menstrual, combatendo as cólicas menstruais, reduzindo o calor e suor excessivo, auxiliando no combate da TPM e dos sintomas da menopausa. O Fique Plena previne e auxilia nos tratamentos de feridas e inflamações no útero, ovário e bexiga, acabando com corrimentos e infecções urinárias, eliminando também cistos, miomas e ovários policísticos. Se você sofre com retenção de líquido, inchaço e prisão de ventre, tome agora mesmo Fique Plena. Fique Plena também é um poderoso regulador hormonal que previne e combate a insônia, o estresse, ansiedade e nervosismo. Cuide da sua saúde naturalmente. Tome o Fique Plena todos os dias e sinta a diferença. À venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Mas atenção, o verdadeiro Fique Plena tem o nome na Tubio escrito no frasco. Não aceite imitações. Canaúba Amarga é um suplemento alimentar da flora da Amazônia que vai te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, deixando o seu organismo mais forte e sua imunidade alta, livre do vírus e viroses. Organiza o seu aparelho digestivo, combate refluxo, azia, dores do estômago, ainda ajuda a regular as suas taxas como diabetes, colesterol e pressão alta. Só lembrando que a original é da flora da Amazônia e tem a foto do homem do chapéu de palha. E na compra, você ainda ganha o cupom para concorrer a um prêmio de R$500. Vá agora mesmo nas farmácias e casas de produtos naturais e compre a sua Carnaúba Amarga. E olha, eu tenho um recado importante para você que sofre com dores. Chegou o fenômeno gel do seu Carnaubaldo, excelente para você que está sofrendo com dores na coluna, hérnia de disco, bico de papagaio. Você caiu, você machucou, passe gel do seu Carnaubaldo. Esse fenômeno é por você que sofre de reumatismo, artrite, artrose. Faça um tratamento passando duas vezes ao dia, ele tem excelente composição para te ajudar a recuperar nas articulações dores musculares, como bursite e tendinite. Ainda ajuda a combater a enxaqueca. Às vezes você diz que não precisa porque não tem dor, mas eu vou dizer para você, é melhor você ter esse na sua casa e não precisar do que precisar e não ter. Vá agora mesmo em farmácias ou casas de produtos naturais e compre o seu. Agora lembre, gel do seu Carnaubaldo legítimo é aquele que tem a foto do homem do chapéu de palha. Gel do seu Carnal Baldo. Este sim é um fenômeno. 7 horas e 12 minutos, hora certa, em nome do Hospital e Maternidade Petronila Cavalcante e da CDI, Clínica de Diagnóstico por Imagem, agora realizando exame de tomografia computadorizada com modernos equipamentos. Para maiores informações, ligue 3487-1800 ou 99411-1907. A CDI fica da Petronila Cavalcante 419, em frente ao Banco do Brasil. Aconteceu, virou notícia. Ato com Lula altera trânsito na Avenida Presidente Kennedy nesta quarta-feira em Teresina. Avenida Presidente Kennedy, na Zona Leste de Teresina, terá alterações no trânsito nesta quarta-feira, em virtude da realização do ato com o ex-presidente Lula. De acordo com a coordenação do evento, haverá circulação de ônibus coletivo da avenida, mas as três faixas também estarão livres para a circulação também de veículos de passeio das 15 até as 21 horas. O acesso dos ônibus que irão para o evento será por rotas alternativas, deixando o fluxo das avenidas apenas para carros, ônibus coletivos e motos. Os agentes da Estran estarão nas ruas paralelas, controlando o tráfego para o melhor fluidez. O evento começa às 18 horas na Arena do Povo, antiga Cidade Folia, em frente à estação do Parque Zoobotânico, e a entrada será pela Avenida Presidente Kennedy. Segundo especialistas, a expectativa de público é de 40 mil pessoas e uma força-tarefa será adotada pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Superintendência Municipal de Trânsito e Batalhão de Trânsito da PM para a segurança na região. E a Câmara Municipal de Jaicóis realizará amanhã desta quarta-feira, dia 3, uma sessão solene póstuma de corpo presente em homenagem ao vereador João Messias da Costa, o Messias Porteira. A sessão acontecerá às 10 da manhã, no plenário deputado Humberto Reis, sede do Legislativo Jaicoense, durante o qual o vereador, ao lado de quem Messias trabalhou e a população, poderão prestar as últimas homenagens ao o vereador. O corpo deverá chegar na terra natal por volta das 7 da manhã de hoje, onde será velado por cerca de 2 horas em um imóvel que pertencia a Messias Porteira, situado ao lado do Hospital Floriano Silva, no bairro Nova Olinda. Após, o corpo segue para a Câmara Municipal para a realização da sessão solene, sendo em seguida levado para a comunidade do Pau do Enxu, que é zona rural do município de Jaicóis, onde será sepultado. Daqui a pouquinho, entrevista com Marcelo Souza, coordenador da regional do IBGE. Sejus deflagra operação e faz remoção de presos no sistema prisional. A Secretaria de Justiça do Piauí deflagrou ontem a operação Translátio, com a presença de policiais penais e ainda a colaboração de grupos da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal. A Sejus realizou a remoção de presos de unidade penais de Teresina e também de Autos. As equipes de polícias e policiais penais da diretoria da inteligência, do Grupo Tático Prisional, do Comando de Operações Prisionais e da Diretoria de Administração Penitenciária participaram da execução da ação nas unidades penais. Estiveram no suporte também policiais militares do grupamento Ronda Ostensiva de caráter prisional, que é vinculado a Sejus, da assistência militar do BOP, da RONI, membros da Força Estadual Integrada da Segurança Pública e policiais rodoviários federais. O objetivo da operação foi combater as organizações criminosas. Os policiais realizaram vistorias nas cadeias públicas de Autos, na casa de detenção de Autos e na penitenciária Irmão Guido, e a remoção interna de presos, com o intuito de garantir a manutenção da ordem no sistema prisional piauiense, na região da Grande Teresina. O presidente Jair Bolsonaro voltou a convocar apoiadores para irem às ruas no dia 7 de setembro, data que vai ser comemorado o bicentenário da independência do Brasil. Nesta terça, dia 2, durante a entrevista à Rádio Guaíba, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o presidente afirmou que a manifestação será em favor da transparência das eleições. O candidato à reeleição disse ainda que não quer protesto para fechar isso ou fechar aquilo, mas que moralmente algumas instituições aqui no Brasil estão se fechando. Bolsonaro também reiterou que o desfile militar pela primeira vez será em Copacabana. O pessoal deve ir de camisa verde e amarelo, deve ter algum protesto, é o que é natural. De nossa parte, ninguém vai querer protesto para fechar isso ou aquilo. Moralmente, algumas instituições já estão se fechando. Dá para ganhar essa guerra dentro das quatro linhas. Uma das frases mais mostradas lá deve ser a questão da transparência eleitoral. O chefe do executivo repetiu o discurso adotado nos últimos meses sobre a suposta falta de segurança nas urnas eletrônicas e no sistema eleitoral brasileiro. Ainda criticou o Tribunal Superior Eleitoral e sinalizou que o órgão é contra a transparência na votação porque não aceita sugestão de militares no governo. Bolsonaro voltou também a defender o direito de realizar uma apuração paralela no dia da eleição, com computadores instalados no TSE para acompanhar a contagem de votos. Em indireta aos ministros do Judiciário, o presidente destacou ainda que a liberdade é açoitada por aqueles que deveriam defender a Constituição. Vamos sair para um break comercial. Da sequência, a gente volta ao vivo com Marcelo Souza, coordenador regional do IBGE de Paulistana. Break comercial, a gente volta já. Aconteceu, virou notícia. Chega de sofrer com dores na coluna e nos ossos, hérnia de disco, artrite, artrose, bursite, bico de papagaio e tendinite. Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. Sabe aquela dor insistente nas pernas, no joelho, no pescoço, nos ombros ou nas costas? A pomada negra resolve. A pomada negra alivia as dores de quem sofre com reumatismo, dores musculares, dormências, formigamento e cãibras. Você tem passado as noites em claro, sofrendo com dores por todo o corpo? Tem alívio imediato usando a poderosa pomada negra. A pomada negra tem ação analgésica, é anti-inflamatória, agindo diretamente no foco da dor, acabando com o inchaço das articulações e te permitindo voltar a movimentar o seu corpo.